Foi 27, decolo 21, no controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. Salvador, boa noite, Webjet 5827, decolado, passando 1500 metros. 527, subam 360, conforme vigilância. 360, conforme vigilância, autorizaria da presente Leda? Autorizado, Leda. Autorizado, Leda, Webjet 5827. Gono 398, pode prosseguir para o LS, o TEPS agora está de 1000 pés, dá uma melhoradinha, livre LS, informe estabilizado. É, atrasado, volta a fazer. Tá chovendo ainda no campo? Chuva leve. Bom, obrigado. Ajuste 1021. Jovem. Torre seria o 1285, né? Torre 11895, afirmativo. Tem que puder, eu tiro azul. Sucado. Bravo, hotel Zulu, FDF, na Ford 1432. After the cost runway was your right turn, dial departure, bridge position, 1.20.8 and fault 5571. The departure is dial, transition, bridge. Confirme. É forte visão no campo, no 398, altímetro 1021, chuva leve sobre o campo. Israel, Leda, essa Leda é Brito, como estará por aqui. Autorizado 370, 370, AP Zulu 19, decolagem da 10 esquerda, Momo Cogito, após Cogito Scott, 1208, 5566. Salvador, boa noite, está 3662, na terminação Natal. 3662 para Natal autorizado, nível 370, porta peso Luno 0, decola da pista 10, curva esquerda, Pucas de Passos. 1208, 5565. No meio 04 Lagoa, contato radar, pista o 050 na chegada Mari. 050 na chegada Mari, vou no meio 04. Agora está 3662, para o curso da na posição 8. Autorizado, chame o táxi. Chama na táxi, já tem 3662. Solo 29 à direita, 219 solo, boa noite. Salvador, 352, não é mesmo? 5216 para Aracaju, Guaxoca. É que precisa informar se ele é previsto? Aracaju. O Aracaju, obrigado. Estou no 398, prossegue até antes da Juliette, aguarda o ingresso do pátio. Prossegue até a Juliette e aguarda o ingresso do pátio, igual 398. cópia. Paracópia 52196. Autorizado 190 para Aracaju, Golfinha 77, decolagem pista 10, esquerda, Fuca Aracaju, 120, décima 8, 5550, transporte. 190 Aracaju, Golfinha 77, 10, decola esquerda, Fuca Aracaju, 208, 5550, solicita com sinal o 150. 604, mantém a chegada, 2000 pés via ajuste 621. Mantém a chegada, desce via 604. Mantenha presente, tem um tráfego da TAM corrigindo, que efetuou pushback no setor do seu portão, lateral 9, aguarde só mais um instante aí, né? Tá aguardando a posição, tem na beira. No meio autorizado, 150. 150, 52 no meio, obrigado. 6742, ainda estou em contato com o centro, estou passando para a porta. Está chegando muito a ver? Negativo, chuva leve. Chuva leve sobre o campo, ok? O Web 6742 está chovendo mais aqui na final, uma chuva moderada na final. Para o táxi com o seu 246, automobilia de 3 horas e 8, alterna portaria. 262, autorizado via pátio, Índia, ponto 0 0895, 11895, com ajuste no 021. Pátio, Índia, ponto 0, torre 8125, alterna 362. Coro 398, após o tanto, autorizado com o nome. Após o TAN, autorizado o 3 na linha. Salvador, TAN 3858, ponte 3, puxa, vai estacionamento. Sente, aguarde, 3858. Aguarde. Gente, vai se puxar back no TAN. TAN 3858, por quem manda transporte de óleo? Gente. 4071, que é pushback from the test. DM62 autorizada, linha de decolar da pista no zero, vento 190 graus com uma dúzia nós. Localizador com 604. 604, chame Torres Salvador, no 9395. 1895, obrigado. Alfa Delta Romeo Salvador. O Alfa Delta Romeo, caso tenha contato com o controle, ao ingressar na terminal Aracaju, a frequência daquele controle é 120.3, ok? Só leve sobre o carro. Decolos 40, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. Controle Salvador, boa noite, TAM 3662, transfere. TAM 3662, contato radar, supa ao 370, saída PUCA. 370, TAM 3662. Salvador, uma boa, 6748, descida 1250, sua Yankee. Webjet 6748, identifique, chega da Mari, desça 050. 050, ponto voadora? Negativo, mantenha a chegada. Mantendo, tá chovendo muito ainda aí? Tava chuva leve, já deve ter parado. Maravilha. Estugo no 604. Eu pouso pista no zero, vento 180 graus com uma dúzia nós, pista molhada, agora no 604. 4071, Kill and up and wait, threshold 10. T04, Solos 43, à direita, 1219, Solo, boa noite. Solo, boa noite, 604. No 604, portão 2, Alfa e Juliette, repórter da Juliette para o ingresso. Alfa Juliette, repórter André Juliette, tudo bem, no 604. One clear to take off runway 10, the wind is 180 degrees with 12 knots. Airborne at 46, call 120 decimal 8. Have a good night and good flight. Salvador Departure Control, good evening, Azul 4071 on dial, passing at 1600. Good evening, Azul 4071, radio contact, climbing 10 level 360, dial departure. Okay, 360, dial departure, 4071, thank you. And requesting a direct dial for Azul 4071. Cleared. Okay, turning dial now, 4071. Papar Taxi, o trip. E tem uma boa viagem, bom fim de semana, Alfa da Dormeu. 662, chame agora Recife em 2685, bom fim de semana. Recife em 2685, tem 3662, obrigado, boa noite. Afirmativo, aguarde para iniciar ataque e após prossegue com o atual posição, no 601. Salvador Azul 4071 requesting a left deviation 10 degrees due to weather. Okay, deviation approved after flight heading LEDA position. Okay, after our deviation LEDA 4071. Sobre o aeródromo, tem apenas um chuvisco aqui, chuva leve sobre o campo. E tá chovendo um pouco mais na final. Na final do 1-0, tá chuva um pouco mais moderada. Mas o teto em torno de 1000 pés na aproximação. O vento, por favor. 190 graus, 190 graus com 10 nós. Afirma, 33, obrigado. Desvio à direita, 10 graus 056, com mais 10 milhas, devido à informação. 3 e 30 de autonomia, alterna Recife para o táxi. 10 milhas, ok. Pode desvio, pode voar duna. Desvio para 2 mil pés com 21, livre ali. 2 mil pés, voando duna, 21, 6742. Aguardar o tráfego da TAM, está fazendo um check ali na posição, como a única saída do parque é a Índia, aguarda essa posição e quando o TAM iniciar o gol vai estacionar na 2 e o seu processo. Afirmativo, vai dar desculpas, né?